3 metros 40, 3, 2, llama. Llama. Salvador, bom dia, gol, marcador esquerdo, baixado da lá. No 995, autorizado pouso, pista no zero, vento 1 centena com 612 nós. Claro, pouso na zero, gol. Ah, 995 aos 35, direita Alfa e Juliette, portão 8. Direita Alfa, Juliette, portão 8, boa nota. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 04. Chegou no 804, ajuste no 0 no 3. Vento 090 graus com 4 nós. Pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, gol 1804. 1090 ajuste. Pushback acionamento, tá? 32019. Portão 9, autorizado, chame táxi. Camarada, 3209. Confirma o portão que eu informei? 08. Afirmativo. Reporte antes da taxa de Juliette. Cinco, autorizado ingresso, portão 8. Autorizado ingresso, portão 8, bom, nota. Portão 3201, observa o tráfego 737, Gol vai ingressar para o portão 8. Positivo, cliente, 3201. American 980, continue approach. Gol no 804, o solo aos 39, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 804. São 3201 com 101 a bordo, Campinas 310, visual Congo. Os gols estacionados a livre até o ponto de espera via pátio. Índia, chama pronto, 1013 o ajuste. Pátio Índia, 1013, Maratã, 3201. American 90, clear to land, 090 degrees, 049. Thank you, clear to land, 10, American 90. Afirmativo 904, aguarda o Airbus da TAM e após prossegue portão 9. Nós, o colega da TAM, prossegue abaixo do portão número 9, Global 104. Salvador American 9807. American 9 Unglaubet 42, right Alpha and Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, American 9. Sou eu, 297, passou o externo, baixado travado. No 897, autorizado pouso, pista 10-090-612. Livre pouso, 897. Tivão com voo, tempo 3201, ponto de esquerda, tá? Pista, tamo tempo. Foi Salvador, bom dia, gol, ano 607, final da 10, passando externo, baixando gravou. 101607, aguardando pista livre. Aguardando, ano 607. Uno 897, no solo aos 47, direita, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette para o 01, 897. Ali mantém o 3201. Ali mantém 3201, cara. Uno 607, aos 50, direita, Alfa Juliette, portão 4. Posso ter direita na época, a direita é portão 4. Tá livre 090 com 5 nós, o 3201. controle, tá 3201? Negativo, controle 1208, tem um morro. Salvador 731, prossiga. 71, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêndulo 44, púbito e após direto, decolagem da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. 119 decimal, corrijo, 120 decimal 8, 5440. 1171, autorizado no 340, 1208 com controle, transponder 5440. A aerovia está um pouquinho diferente, vou confirmar com o senhor. Transferir do Lu 21 até Confim, direto do Trivo e depois direto do Poço de Caldas. Então, aguarde um instante que eu vou confirmar a rota. Obrigado. Santana 3171, só. 3171, ok, afirmativo, sua rota é 3121 no confim, estrive e posse de causa. Então faz a saída Arbor, Elefa e após Elefa. Confio, não, após Elefa já ingressa na 3121. Confirma o seu transponder 5040 e o nível 340. Na 3171, autorizado na 3121, confirme, estrive e após pós-causa.